Quando a noite densa arrasta, a mente ferve tipo brasa. A luz interna quase apaga, já não brilha estrela opaca. Acende, não uma ponta de esperança. Senta, olha, puxa, solta, só pra onde não te alcança. Companhia do dia, aberto no coração. Só vai embora pra dar vaga da noite pra solidão. Pede ao pai proteção e a chance do amanhã. Sem mistério, medo interno, buscando a Canaã. Sobe a viela sozinho e na calada ele vai. Como se fosse um cachorro, não tem nada que sai. Vaza, chora, não por fora, tem que parecer bem forte. Como bússola quebrada, não distingue sul do norte. Dias de deserto, seus desertos somam anos. O mar aqui é vermelho, atravessa ele nadando. Braços vêm, braços vão, mas nenhuma mão se estende. Entende que é o elo fraco da corrente. Herói? Não. Mas tem superpoderes, capacidade de ser invisível a outros seres. Sente o clima pesado, hostilidade está no ar. Mente vaga, corpo vaga, alma também vai vagar. Baú que teu olhar atrai, coisas ruins. Coisas ruins ou coisas boas. Fechei os olhos pra não ver, ouvidos pra não escutar. Vi o que não queria ver, ouvi o silêncio a gritar. Mais amor, uma chance, alcance a bondade antes que o mal te alcance. Nessa hora será tarde. Pare, pense, reflita uma vez. Julgar desequilíbrio, desequilibra você. Busca da felicidade, frustra essa geração. Quantos sonhos sepultados, enterrados em caixão. Quanto maior a meta, maior é o teu calvário, mestre. Já deu exemplo ao morrer crucificado. O holofote ilumina, brilha e traz mariposa. O que teu olhar atrai, coisas ruins ou coisas boas. Tenho a lâmpada soluz. Tenho a lâmpada soluz, não preciso de holofote. Fotes. Luz holofote na calada é bem mais forte. Ilumina no breu e assusta no bote. Quem tá no corre, boa sorte. Uns correu pro outros, não deu, agora é choque. Holofote serve pra interrogar sobre os malote. Holofote tá na captura enquanto ele corre dos homens no bosque. Quase toma tiro no bote. Holofote teve sorte ontem no final do fluxo. Se mostrou demais e quase que o brilho dele se apagou. Oh, inveja não mata, quem mata é invejoso. No palco, no púlpito, idealismo com rumor. Pra ser luz do mundo, a energia tem que vir do Senhor. O caráter, o amor, a bondade, pai, dá o seu holofote. Só vai clarear o seu funeral. E o que adianta, status e fama, se no final a terra vai comer corpos de igual pra igual. Luz interna quase apaga, já não brilha estrela opaca. Já não brilha estrela opaca. Já não brilha estrela opaca. Anderson Samaritano desligando os holofotes que atrapalha a vista. Humilde, residência forte, mais embaçado que o céu cinzento. Conversos mais pesado que um saco de cimento. Eu lamento, fariseus, eteus, filisteus. Se não tiver o sangue nos umbrais das portas, mano, cuidado com os teus primogênitos. É polêmico. O próximo hoje pra maioria é como papel higiênico. Extremo, enfermo. Sem baço, sem fêmur, pulmão empretejado, coração armazena veneno, sereno. Tempestade de granizo, me protejo com meus manos na roda de improviso. Sei que Deus está comigo, inimigo veste luz. O amigo é esquisito, vem de preto e de capuz. Interprete como quiser, minhas palavras fortes. Tenho uma lâmpada soluz, não preciso de holofotes. Pra ser luz do mundo. Pra ser luz do mundo, a energia tem que vir do Senhor. Vir do Senhor. Tem que vir do Senhor.